solo do Vaganoid, Main Fanks Vaganoid, diretamente da Rússia. Agora vamos fazer um solo aqui do Jantabassi. Ele tá no vídeo aqui, dá pra ver aí, né? É, esse aí de cima é o Jantabassi, em Salzburg, na França. Now, Jantabassi, please solo. Now is your time, my friend. É isso aí, rolou o solo, mas vamos dar aí, vamos dar aí. É isso aí, gente, vamos encerrar aqui pra poder ajeitar a sala aqui pra próximo evento aqui, velho. Samba das Pretas, velho. Pô, foi mó honra aqui esse retorno aqui a Só Shape, 2 anos depois. Estava aqui nos primórdios da Só Shape 2023. Só Shape que foi a primeira... Provavelmente que se tem notícia é o primeiro lugar do planeta a ter uma Jam Intercontinental regular, né? 2023, tá nos altos. Agradecer aqui ao Léo por essa oportunidade aqui. Muito massa, Léo. Massa mesmo, Léo. Valeu, vamos... Falou pra gente seguir mais meia horinha aqui. Quer sair com qual? Opa, opa, opa, opa, opa! Era quem tava faltando. Aqui é máximo respeito, hein? Os primórdios da Só Shape. Os cafongó da Só Shape, os primeiros. É isso aí, meu irmão. Você pode botar um somzinho aqui pra você dar uma... Tá, a gente vai encerrar aqui há 20 minutinhos. Se quiser, chega aí, meu. Grande Michael Rasta, improvisou com a gente aqui, um dos melhores dias. Foi com o grande Michael Rasta, velho. Valeu demais. Assim, vamos seguir aqui então no groove do 100 BPM aqui. No ano de 2016, convivi muito com Gabriel Batatinha, o neto do sambista Batatinha, daqui de Salvador. E ele me apresentou esse som aqui, que a gente vai jogar agora aqui. É, esse que rolou foi o sample do Emoriô, a versão Emoriô de Jorge Ben, Sérgio Mendes e Gilberto Gil, em Los Angeles, né, na TV lá. Depois vocês podem dar uma olhada no YouTube. É, Gilberto Gil, Jorge Ben e Sérgio Mendes, né? Numa TV lá em Los Angeles, ao vivo. A gente pegou esse sample de lá. É, e agora a gente vai tocar uma do Antônio Carlos Jocafi. Assim, que o Russo Passapulso tem feito um trabalho massa com eles aqui. Os caras elogiaram muito essa releitura que ele ficou fazendo, né? Do estilo dele, velho. Os caras. Thank you. Thank you. Na cabeça e no peito. Vai. Eram ideias confusas. Na cabeça e no peito. De repente a palavra. Fogo, canto e desejo. Oh, clareou. Mm-hmm. Aí, valeu, valeu, gente. Vamos encerrar aqui a Jam Intercontinental. Hoje tivemos dois continentes, né? América do Sul e Europa. Valeu, Jantabassi. Vamos, o Jantabassi tá mandando groove aqui. Vamos encerrar com o Jantabassi de Salzburgo, na França. Aê! Valeu demais aí, Jantabassi, como sempre. Mandando ver. Agora vamos deixar aqui o palco pra montagem. Montagem da próxima sonzeira aqui. Samba das Pretas já tá na área. Beleza, uma honra aqui a gente fazer essa jam aqui antes da Samba das Pretas aqui. Vamos nessa. Valeu, Jantabassi. Merci beaucoup, mon ami. Valeu, Sérgio, da Espanha. Obrigado também, meu irmão. Presença, Mark, da Alemanha, programador Mark. Yeah.